Bravo Salvador, cordial bom dia, Azul 4208, informação Mike, gentileza, quando disponível 370 Recife. 4208, vai decolar no 7. Afirmativo. Autorizado, Recife 370, Perisque 58, decolar no 7, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5451. Só uma perguntinha, senhorita, eu copiei a 10 a partir das 14, né? Afirmativo, 14 e 11 local, afirmativo. Ah, então tá, é 370 Recife, a Perisque 58, decola da 17, com curva esquerda, na Pucca, Aracaju, 11935, 5451. Fundo 408, tá correto, sombra para o estacionamento. Ok, eu só vou dar uma pesquisada aqui em performance, qualquer coisa eu retorno para a senhorita, ok? Isso. Romeu Hotel Oscar, bom dia. Acione identificação. O agente em Salvador 1205, reporte quando pronto para descida. Pronto para descida, na presente, o Romeu Hotel Oscar para ingresso nos corredores. Romeu Hotel Oscar, desça para o sítio de tráfego. O agente em Salvador 1205, reporte ingressando caixa pregos. Voltará ingressando caixa prego, Romeu Hotel Oscar. Salvador, TAM 3896, pode passar uma área acima do 140? Avisado, vai descer em órbita? Tá descendo reduzido, daí diminuiu a razão, vai passar uma área a princípio no 150. Ciente, autorizado. Obrigado. Aviante. O 581 nos informa que já entrou em contato com o despacho de voo. E a DLA para o plano da 410, que é o BT, já foi efetuada. Os senhores já receberam essa DLA aí? Negativo, Web. Confirme indicativo de chamada. É o Web 5811. Ok, a gente checará aqui e já informa. Obrigado. Nós já estamos aí, inclusive, na escuta para a Copa. Solo, TIP 5595, na remota, pushback acionamento. TIP 5595, coordenando o pushback equipe de solo, autorizado acionamento, chama para ataque. Chama, obrigado. Está devido aí a alguns cúmulos abaixo da gente? Autorizado, 3896. Então vai manter a árvore numa centena, tá 3896. Ok, aguarde, por favor. Claro. Solo Oceaner 6140, autorização Recife. Guarde Oceaner 6140. Chinelo 140, copia? Copia. Chinelo 140, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whiskey 58, decola da 1-7, primeira curva à direita, saída Puca, pós Puca Jamo, Jamo Caju, correção, decola da 1-7, curva à esquerda. Controle Salvador operando em 1-9-35, acione 5561. Gente, então. Prepare e espere na posição bonce, vê se mantenha 4 mil pés. O ajuste no 095, 4207. Ok, descendo para 4 mil, espere em bonce, o 4207. Zé Pós-Ponto para o puxo acionamento. Acordei. De algum nível maior? Não, pelo nosso reduzindo a velocidade aqui da presente, se a gente prosseguir sem espera, ia chegar ao 01 lá na pista. Gente, porém informo que já tem um tráfego realizando espera na posição ITAP. Esse já é o número 1, ele já está fazendo espera há algum tempo no nosso terminal. Ok, então vai fazer mais alta espera. Qual nível? Aguarde. Uma centena. Gente, vê se mantém o nível 100. Uma centena, 4207. Aberta após 1400 Zulu. O senhor prefere decolar da 107 mesmo ou decolar após essa reabertura da 10? Se eu reabrir, eu vou decolar da 10. Gente, a Bishma 0 reabre os 1400 Zulu, ok? Tá ok. Se eu sair nesse horário, eu decolo da 10. Tá ok então. Ilha Tango Zulu. Salvador Brown, Gulfstream November 970 Sierra Juliet. Go ahead, November 552, November 970 Sierra Juliet. November 970 Sierra Juliet, what departure procedure can we expect? TR da trip sentido contrário. Por isso, por gentileza, aguarde na Lima, antes de ataque sem Mike, para dar passagem ao ATR. Afirmativo, mas via pista para agilizar. Axo Trip 5595, 60 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Trip 595, autorizado táxi para pista 17 via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame Torre 1-1-2 desse momento. Lima, Mike, Quebec, 18 também, obrigado. Trip 595, ajuste no 0 no 4, ok? No 0 no 4, ok. X-Ray Lima Fox 120, Squawker Dent, clear the bomb arrival, prepare hold over bomb's position due to runway 1028 is closed at the moment. Descend and maintain flight level 110 and report starting hold over bomb's position. Ok, capitão 110, descending to level 110. And we proceed to Burns one arrival, and we expect to hold at Burns flywheel 110, and we call back entering the hold. Do you have a destination how many time the field is, will be open? 120, our runway will be open at 1100. 1400 Zulu, and you are number 3 to land. Okay, copy. 1400 number 3 for landing. Sorry, 120. Direct blocks. Foxtrot Lima Oscar Charlie. I think it was Kilo, and then Uniform Zulu 20. That's affirmative, sir. Only after Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, it's Kogbu. Kilo Oscar Golf, Bravo Uniform. After Mike Oscar, Kogbu, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniform. Thank you. That's right. Solo 5595 the trip. Solo 5595. 5595, continue táxi. Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Ok, chamando a Quebec, então aguardando a aeronave lá, então vou passar o táxi. Ah, sim, a aeronave vai aguardar antes da Mike, o senhor está autorizado até Quebec. Ok, obrigado. 5811, copia? Para cópia, 5811. Deve 5811, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, up Zulu 21, decola da 17. Primeira curva direita, saída arbor, elefa, após elefa sagaz, controle 119, decimal 35, adicione 5022. O WebJet informa que vai esperar a 14 Zulu para a reabertura da P10, porém está ciente, 340 Guarulhos, a P10 21, a saída paga vai ser arbor elefa e o transponder será acionado 5022 e controle 1935. Web 5811, corrigindo o transponder 5002. 5002, 811. Ok, Web 581, contentamento correto, após quanto para pushback e acionamento? Porta na próxima, 811. 503896. 050-3896, vai alargar um pouquinho mais aqui a proa de afastamento, mais aí aproximadamente um minuto para poder chegar ao 01 na pista. Gente. Tango Zulu, autorizado táxi para o PAT 3, via Lima, PAT principal, PAT 3. PAT principal, PAT 3 autorizado, Tango Zulu. Alô, WebJet 5811, está no 24, pronto para acionamento na posição e posterior pushback com, para decolagem na 110. Web 5811, número 2 no setor. A sua escuta para o acionamento na posição e posterior push. Paulo, Salvador, azul 4208, pushback. Azul 4208, livre, chama para táxi. Chama aí. Salvador 4207 está iniciando a órbita em Bonfe, vai usar 1 minuto e meio de na perna de aproximação e afastamento, ok? Ciente. Azul 4207 tem condições de descer para o 060? Tem condições. Se não tem nível 060? Desce ao 060, 4207. X-Ray Lima Foxtrot 120, descendo e maintain flight level 120. Dato, saiu 120, Starway. Starway. Correction 180, flight level 180. 180 now, flight level. Pode estar tá autorizada a chegar, está 3896? 3896, voe para a Duna inicialmente, desse montanha 2000 pés. 2000 pés para a Duna, está 3896. Trip 5595, pronto? Sim. 100 graus com 3 nós, sem livre decolagem de pista 7, trip 5595. 5595. 07 após esta espera, foi para 4000 pés na Praia de Pelo. Após esta espera, então, prossegue no perfil da Bonf para Pelo, descendo para 4000, 4207. Está agora iniciando a perna de afastamento. Ciente, reporte, prepare espera em pelo, reporte iniciando espera em pelo. É, confirme, 9 espera em pelo? Inicialmente, 4207. Inicialmente, 4207. Papatango, Romeu, Papatango. Adicione identificação, ajuste em Salvador 1-0-1-4, reporte quando pronto para descida. Papatango, desse mantenha no 1500 pés em condições visuais, reporte ingressão do caixa prévio. X-Ray Lima Fox 120, descende e maintain flight level 160. Down to level 160, Starway 120. Do 4208 autorizado, pátio principal Lima. Na Lima, chame a torre em 1-1-8 decimal meia dúzia para prosseguir com o táxi. Ajuste agora no 04 4208. Ciente, 1014, a gente vai pelo pátio principal via Lima. Na Lima, chama 1186. Grato, bom trabalho. Azul 4208. Controle, trip 5595, decolado na sua escuta, bom dia. 5595, bom dia, contato radar na decolagem, subir, mantenha o nível 160, saída da El. 160, da El, obrigado. Da El, da presente, 5595. Da El, da presente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo no 738, está livrando 2-0, a informação mais. Voo 738, bom dia, sem identificação, chegada Mari, prepare e espera sobre a posição Mari. O ajuste em Salvador 1-0-1-4, desse mantém o nível 050. 0 para 050, espera em Mari. Primeiramente na posição e depois se tomará para o pushback. Vicente, livre, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 5-8-1-1. 3-8-1-1. Lima Foxtrot 120, descendo em Mintay 130. Gaspel 130, Starway 130. And now entering the hold. Roger. Controle 1738. 1738, prossiga. O inbound na órbita de uma área pode ser o 068. Pode ser a órbita pela direita da 3896 em Duna para não entrar nas formações à esquerda? Autorizado, 3896. 3896. 1738, autorizado. Ok, vai efetuar então inbound 068, por favor, pela direita imagem. Ok. Maduro 3896, a gente nós iríamos para usar o 01, ainda essa órbita já devemos ser autorizado, deve ser o 05, 06, já devemos ser autorizado o pouso, né? Afirmo. Dia, azul 4208, vai ingressar na Lima. Afirmativo, azul 4208, ingressa na Lima, ingressa via pista 107, reporte alinhado e pronto, cabeceira 107. Ciente, vai ingressando aqui na Lima, vamos adentrar a pista e reportar alinhado na 107, azul 4208. Afirmativo, só uma sugestão, se puder agilizar, agradece, porque a pista 190 vai abrir e temos uma sequência grande para aproximação e sua saída com curva esquerda, que cruza o campo. Só para agilizar, para não, senão vai guardar muito tempo no cabeceira 107. Vamos agilizar aqui, amigo, azul 4208.